Correto, voo no 7 no 4, ajuste no 0 no 3, chame pronto, pushback. 23, chama lá, voo no 7 no 4. Oito no solo, 1-3, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reportando da Juliette para ingresso no pátio principal. Primo, reportando da Juliette para ingresso. Vai reportar. O vento 130 graus com 05 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado de pouso, 50 graus. Antes da Juliette, da 3891. Segue via Juliette para o portão 04, da 3891, boa noite. Juliette para o 4, 3891. Irá aguardar, boa noite 05, previsão de mais uns 2 minutinhos. No solo de 1-6, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após quilo até o pátio 3. Fica atento ao sinalizador no pátio 3, então boa noite, boa descanso. Lembrando a direita, Alfa, quilo, pátio 3, na sua escuta 59. Para o táxi, o Sideral 99712 a bordo, Galeão 335. Pátio 3, após pátio principal, segunda direita via Indy Alfa, reporte com espera dono zero pronto para decolagem, Sideral 9971 com 63 e no ajuste. Ele 13 via pátio, Índia e Alfa, reportarendo com espera, Sideral 9971. Só posso pedir redução agora, 2209-6258. Passagem da guarda do Boeing da Federal, a força livre iniciar no 3, chame táxi. E o Sideral 9971 está próximo ao ponto de espera para nós. Sideral 9971, ali decola, pista no zero, vento 140 graus com 05 nós. A linha E decola, Sideral 9971. Um 330 autorizada final do ILSX Ray para a pista 10, reporte localizador. Reportará no localizador do ILSX Ray da 10, gol 1330. É 258, desce a 2000, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, né, 258. Informação Bravo 3226, boa noite, a sua identificação desça 2000 pés via mar e ajuste padrão. Ok, desce via fregada, identificou, pode lá na proa de táxi. Autorizado. Só vou chamar o controle, boa noite, obrigado. Boa noite, Sierra 9971, 1198. Obrigado. Salvador, boa noite. Sideral, 9971. Sideral, 9971, boa noite. Contato radar na decolagem, sobe 360. Saída da Elda. Pro hoje da Elda presente. Pro hoje da Elda presente, 360. Sideral, 9971. 3 horas e 10, autonomia, 100 a bordo. Autorizado final do ILSX para a pista 10, reporte estabilizado. 13, batemos ponto zero, VDL. O gol no 80. 86, bom pouso. 86, é grato. Torre Salvador, boa noite. Gol 1330 no final do ILSX, radar 10. Amigo 330, ajuste no 0 no 3, tá baixado e travado? Afirmativo, 0 no 3, ajuste, gol 1330. 330, autorizado pouso, pistão no 0, o vento 120 graus com 05 nós. Autorizado pouso na 10, gol 1330. Gente, assim a identificação dessa 3000 pés, via chegada à mar, ajuste padrão 1003.2. Salvador 805, mantendo posição, verificação do passageiro, levante a bordo, ok? Já informa o senhor. Entendi, governador 5. No localizador, o 6258. É dos Cruza para a aproximação, está seguindo o tráfego da rua, 4 milhas e meia à sua frente, complete com a torre. 126, bom pouso, 6258. 126 para 6258. Não, eu estou em freio, organizado assim para confirmar se vai ser o mesmo portão, só um minuto. Torre de Salvador, uma boa noite, do Xené 6258. Boa noite, 6258, que eu tenho aproximação, agora na pista livre, forma o tráfego que o precede, aproximadamente 2 milhas, cabeceira 1-0. Então aguarde 1-0 livre, ajuste padrão 6-13, puxando a 6258. Sustado 6-13, aguardando pista livre Salvador, o Federal 9971 está efetuando um pequeno desvio à esquerda, para evitar calma. Livre desvio, 9971 na pós pro Edleda. Ok, após Leda, Federal 9971. No solo de 26 à direita, agilizando por gentileza, táxi Alfa na minha escuta, reportando da Juliette para ingresso. Livra na direita, via Alfa, agilizando na sua escuta, reportará na Juliette o gol no 330. Oito, reporte na DA. Reportará o 62. Trip 5317-30, puxa, reforço táxi. Bom voo. Vento 120 graus, 05 nós. Autorizado, pouso na 1062. Hugo 1714 está na ponte 05 para pushback e acionamento. De imediato, Hugo 1714. Não, a gente viu agora aqui, precisou abrir o porão mais 3 minutinhos. A gente chama quando realmente pronto. Ah, obrigado. Na 6258, no solo 28, direita para segue táxi, a minha escuta via Alfa. Reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, 6258. Salvador, agora 51714 está pronto no 05 para prosseguir questionamento. São 30 segundos para iniciar o voo 1714, só um minuto. 30 segundinhos, aguardando instruções na Susco do 1714. 330, prossegue via Juliette, portão 10, portão 10. Juliette para 10, o voo 1330. Em coordenação com o veículo solo, após a passagem retaguarda do Boeing da companhia, que está ingressando agora na Juliette, após o mesmo, está livre iniciar, chame táxi. Sendo a aeronave da companhia na Juliette, será coordenado com o pessoal de pátio, autorizado e portará a táxi voo 1714. Salvador, no 35317, para o táxi PLB 80, 4 horas e 11 de autonomia, alterna São Luís. E Alfa, reporte com espera do 10 pronto, ajuste ao 10, 13, o 35317. Já Alfa, reportaram no ponto de espera da 10 pronto, 35317. Da Juliette, 6258. 6258, observa a finalização do pushback do Boeing da Gol, que iniciou no 05. Após o mesmo ingressar na saída do pátio 3, só ingressa com segurança via Juliette para remota 13. Partiu o Gol, vai ingressar na Juliette com segurança para a remota 13 do 6258. Salvador, boa noite, 05, prossiga. Apenas confirmando que a autorização permanece válida. A nossa previsão de possibilidade de funcionamento em torno de mais 2 a 3 minutinhos. Deixando quando pronto, boa noite, 05. Gente, boa noite, 05. 5317 ainda, cola pista no 0, vento 130 graus com 05 nós. Ainda cola da 10. Meio autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Cortará. To be ready in 30 minutes to push and start and ready to copy the equipment. Pena por causa 024, clear to Lisboa, em Opa Tango, at level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After that, via Upper November 873 until Intol position, India November Tango Oscar Lima, Intol. After that, via flight plan route, departure runway 10, after departure left turn, UCA departure, Papai Uniform Charlie Alpha departure, Wi-Fi Zipar transition, Zulu, India, Papai Alpha Romeo transition. And scope code 5571, control departure frequency 119.8. Portugal 24, we copy that, clear to Lisboa, Lima Papa Tango, at level 370, Upper Zulu 10 till Natal, November Tango Lima, then Upper November 873 till Intol position, then via flight plan, runway 10 for takeoff, after takeoff left turn, book a departure, depart transition, the squawk 5571, and departure frequency 109.8. Remax for red, call me red, push and start, Portugal 024. We'll call you ready for the push and start, now 24, okay. Salvador, boa noite 05, para push back na mesa. Só um minuto, boa noite 05, ao próximo a ser liberado. Entendi. 5317, decolos 33, controle 1098, tem um bom voo, boa noite. 1098, obrigado, bom trabalho, 35317. Boa noite. Salvador, boa noite, 35317. 3217, boa noite. Contato radar na decolagem, tráfego 380, pega a MOMO. 380, MOMO, 5317, só 3. Cancelamento. Boa noite, 05, vai aguardar alguns instantes. Vai passar a retaguarda do banho da companhia, após o mesmo, será liberado. Aguarde. Muito obrigado. Salvador, voo 17 no 4, a gente está pronto para o táxi, o POB de 148, 148, alternamos Recife, autonomia 2 horas e 3. Via pátio, apoio segunda direita, via Indy Alpha, ponto de esperadão no 0 pronto, voo 17 no 4, ajuste no 0 no 3. 13, pátio, Indy Alpha, reportará no ponto de espera, voo 17 no 4. 8509, a identificação dessa 2000 pés via Mari, ajuste padrão. 2000 pés via Mari, ajuste padrão, 509. A companhia está livre iniciando 3, chame táxi. Tem mais que para passar de outra da companhia, está autorizado para o presidente, reportaremos táxi, bom noite, 05. Torre, boa noite, tá 3226. 3226, confirme baixa de trabalho. Afirmativo. Ajuste no 0 no 3, o vento 130 graus com 05 nós, tempo autorizado, pistão no 0, tá 3226. Autorizado, posto, pistão no 0, 3226. 06, por gentileza, chame 118-612 para a Copa. Obrigado. No 4, aproxima-se do ponto de espera da cabeceira 10, visual com aeronave nacional. Esse inicialmente mantém o ponto de espera, o gol no 7 no 4. Manterá o 7 no 4. Corre, gol no 606, boa noite. Boa noite, gol no 606, Campina Grande, copiou 390. Yes. Gourmet 06, Campina Grande, nível 390 autorizado, Eurovia Penzulo 10 até Neuma, November Eco, uniforme Mike Alpha, Neuma, apoio direto, Campina Grande. Coluna 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5570, controle 119, decimal 8. Autorizado, Campina Grande, 390, Campina Grande, apoio Neuma, apoio direto, Campina Grande. Decola da 10, curva esquerda, telefone 70, controle 198. Por favor, poderia repetir a saída? Puca, transição Zipar. Puca, Zipar, Gordo. Portão 2, chame pronto, Gordo 606, ajuste 10, 103. Gostará, Gordo. Portão do Gordo 994, autorização, Marcelo. Gordo 994, eu tenho autorizado 350, vou para Puca, transição Caju, só um minuto, copo. Localizador com 10 à vista, o TAN 3520. Chama a torre, 1862 e bom pouso. Obrigado, 186 já, 20. Salvador, boa noite, tá 3520, duas externo, baixado e travado. 520, continua a aproximação, agora na pista livre, ajuste no 0, no 3. Padrão, aguarda a atualização de pouso. O táxi é bom no 805, estamos ordenando uma senhora com 3 horas e 10, 99 é bom. Indy Alpha, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 0, no 3, bom no 805. Indy Alpha, podemos pronto, no ponto de espera, bom no 805. 3226, sobre as 39, direita, prossegue táxi via Alpha, foi Juliette, portão 07. Alpha, Juliette, 07. 3520, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 05 nós. Livre pouso no zero, tá 3520. No 4, após o pouso do Airbus na curta final do ano zero, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Pouso aeronave na final, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero, voo 17 no 4. 2545, alternando 285, ou corrijo, 2685, trip 53 ano 7. Obrigada, bom trabalho. Copia. Bono 994, Maceió, nível 350, autorizado, aerovia Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5565, controle 119.8. Autorizado 350 para Maceió, pela Peruísque 58 até Orago, a subida Puca, transição Caju, curva na esquerda, transporte 5565, controle após 119.8. Então 62, deixa-me pronto, Bono 994. Olha a quarta mala. No Solos 42, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 05. Prossegue na escuta Alfa Juliette 05, TAM 3520. No 4, o vento 140 graus com 05 nós, livre decolagem, pista no zero. Autorizado, decolagem, cabeceira no zero, gol 1-7, 1-4. Gol 1-8-0-5, posso ficar a pronto. Após o banho da companhia ali, mantém cabeceira no zero, gol 1-8-0-5.